vento como sonda BR-40. E desinvestou a falar sobre os anos 90 e das cores que ela viu da janela. Pra não se perder de si mesma.